do imposto de renda. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e José Carlos Oliveira. Boa noite. Uma ótima noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O TCU promove nesta quarta-feira, dia 27 de abril, às 9 horas, o webinário para discutir os 10 anos da Lei de Cotas. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Um dos objetivos é compartilhar informações sobre a essência da Lei de Cotas, seu surgimento, impactos sociais e lacunas existentes. De acordo com a norma, as instituições de ensino superior federais do país devem reservar pelo menos 50% das suas vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. O evento é voltado a gestores das instituições federais de ensino, sociedade civil organizada e pesquisadores da política pública de cotas. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Bons Ventos FM. Para quem quer mais. Bons Ventos FM. Informa a hora certa. 20 horas e 3 minutos. Todo sábado, de 10 ao meio-dia. Agora, na FM Bons Ventos 91,1. Com radialista Luciane Martins, sábado tem a verdade na boca do povo. Quando as coisas apertam, tudo que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria amada Brasil. Essa é a sua rádio, Bons Ventos FM. Direção geral, Helder Gurgel. O Rádio Show! Começa agora o programa Razões do Existir. Espaço destinado ao estudo. À luz das revelações espirituais estudadas por Allan Kardec. Em foco, a discussão sobre os temas que inquietam o ser humano. Razão pela busca permanente pela ciência. A fé, a filosofia de uma solução para as perguntas que movem a humanidade. Razões do Existir, com Liliane Matos. Razões do Existir, com Liliane Matos. Boa noite, amigos e ouvintes da Rádio Bons Ventos. É com grande prazer que estamos aqui de volta mais uma segunda-feira para dar continuidade a esse estudo do programa Razão do Existir. Isso mesmo, o nome do programa já diz tudo, né? Porque aqui, através dos estudos do Livro dos Espíritos, esse livro tão importante para nortear a humanidade, enviado pelos Espíritos de Verdade, através do Consolador Prometido, que Jesus disse que haveria de mandar e mandou. E ele, através dessas questões, revela várias respostas que aflige o ser, as questões do ser, do destino e da dor. Meu nome é Liliane Dias Matos, estou à frente da casa, o Lar Espírita, o Lar de Estudos Espírita 66 aqui de São Gonçalo do Amarante. Estamos situados aqui na antiga rua Umarituba, hoje se chama Rua Galeguinho Luiz Lopes Magalhães, é a rua do cemitério, número 50, aqui por trás do Banco do Bradesco. Estamos nas atividades presenciais toda quarta e domingo às 18h30. E como toda atividade da Casa Espírita, é aberta ao público e de graça. Vamos conhecer um pouco mais a nossa existência, tirar esses medos que entravam a nossa evolução. E é através do conhecimento de nossa existência que a gente se fortalece na fé em Deus, na fé em Jesus, pois sabemos agora por que viemos, por que estamos aqui na Terra, o que viemos fazer. Será que Deus dá conta disso tudo? Todas essas questões a gente estuda aqui no programa Razão do Existir. E sempre trazemos pesquisadores nesse ramo, Adilson Maris, Ricardo Honório, trouxemos também Francisco de Assis, Carlos Dionísio, Sânzia Tavares, Cosme França, todos dessa região aqui.